Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Tag me. Number 3. Falling from cloud 9. Number 2. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Put your name on it. Put your name on it. Put your name on it. me. Tag me. Sweet.

city while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a baseball, trying to fall. Video. Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radios. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Que a sua quinta-feira, 21 de junho, esteja sensacional, baby. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the Greatest Network. E esta foi a edição da tarde do Pop Hits, com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, targetw.com. E no Pop Hits da tarde de quinta, o som mais votado foi Faith, com Maroon 5 and Wiz Khalifa. Número 2, Rihanna, Where Have You Been? Terceiro lugar para Katy Perry, Wide Awake. A quarta colocação pertence a Cat Graham, Put Your Graffiti on Me. E na quinta colocação da tarde, Tongue Tied, com Road Love. E aí, baby, vamos mudar tudo pra noite? Vote aí também. www.targetw.com. Confira também as paradas musicais que o mundo todo visita. E claro, o melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. E participe também do Pop Hit do Ouvinte. Pois é, tá rolando por aqui o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. Tá na hora de mandar um grande abraço pro Guilherme Gelling, ele que é de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, e tá a fim de ouvir som de Deadmau5 and Chris James, The World. Coloca ponto final no Pop Hits da tarde. E à noite temos encontro marcado, baby. Até mais, bye bye. Target Radios. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.